nossos ouvintes. Um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 41ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje não precisarei de usar muito a minha voz, falarei pouco. Podem estar sossegados, amigos ouvintes, será talvez a melhor emissão de sempre. Ha, ha, ha. Darei lugar à música que falará por si. Estamos hoje centrados no jazz, nomeadamente no terceiro quarto de século passado, entre o final da década de 1950 e os anos 70, para escutarmos Miles Davis, um homem norte-americano do trompete, figura lendária deste estilo musical, que nasceu em 1926, tendo falecido em 1991, aos 65 anos. Começamos por ouvir So What?, um dueto entre Davis e o compatriota John Coltrane, numa gravação que data de 1959. 4 anos depois, em 63, viajamos de Nova York até Estocolmo, capital da Suécia. Aí houve oportunidade para assistir a uma atuação do segundo grande quinteto de Miles Davis, formado pelo próprio, por Herbie Hancock no piano, Wayne Shorter no saxofone tenor, Ron Carter no baixo e Tom Williams na bateria. Let's welcome Miles Davis and the quintet. Thank you.

Thank you. Na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado ao jazz, com especial atenção a Miles Davis. E para fechar a emissão de hoje, ouçamos mais uma pérola do jazz internacional. Em 1971, nomes como Keith Jarrett e Gary Barks juntaram-se a Davis no palco para mais uma bela produção musical no género. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade.